top 7, a mais romântica. Não me deixe agora, porque existe amor. Não agora, amor, meu amor. Se estás longe, longe eu vou te buscar. Peço aflito que não quero um dia te perder. Eu sei, tô sofrendo. Também sei que ninguém vai resolver. Penso e tento te esquecer, mas eu te quero, porque eu amo você. Não me deixe agora, porque existe amor. Não agora, amor, meu amor. Se estás longe, longe eu vou te buscar. Te buscar. Banda Top 7, a mais romântica. Penso e tento te esquecer, mas eu te quero, porque eu amo você. Não me deixe agora, porque existe amor. Não agora, amor, meu amor. Se estás longe, longe eu vou te buscar.